possui mensagem, sentimento. Uma história estranha, não tem nem epílogo, mal termina. Folhas mortas, cão sem dono, rua deserta. Lua cheia, abandono, linhas tortas. Nessa contradança, é diferente. Vou seguindo. Eu tô muito perto, mas tô muito longe. Nesse instante, não tem rede, cão sem plumas. Asas negras, rumo incerto, flor do lácio, fim do mundo. Tudo a palo seco, linha contra linha, sobrepostas. Nova paisagem, um outro planeta. Seguem as fotos. Folhas mortas, cão sem dono, rua deserta. Lua cheia, abandono, linhas tortas. Nessa contradança, tudo é diferente. Vou seguindo. Eu tô muito perto, mas tô muito longe. Nesse instante, não tem rede, cão sem plumas, asas negras, rumo incerto, flor do lácio, fim do mundo. Palo seco, linha contra linha, sobrepostas.